Caramba Cast, está começando mais um querido sensacional Caramba Cast. Isso mesmo, começamos um Caramba Cast especial. Mas antes vamos para as nossas queridas apresentações. Por favor, Tute, se apresenta. E aí, galera? Eu sempre travo agora que eu prometi a mim mesmo que eu não vou perguntar como as pessoas estão. Então, e aí, galera? Isso mesmo. E Rafa também. E aí, galera? Beleza aí, hoje um cast muito especial. Já vou, mãe. Brinca. Eu sei que minha mãe é muito legal, galera. Vocês têm que... minha mãe é muito mais popular que eu com os meus amigos. Quando os meus amigos vêm aqui pra casa, eles não vêm pra minha casa, vêm pra casa da minha mãe, pra conversar com minha mãe, que minha mãe cozinha muito bem. Aí, eu falo assim, ei, Rafa, que dia que a gente vai comer na tua casa? Isso. A mãe, o Rafa, pega, já anota pra sua mãe que eu já tô indo aí comer pra amanhã também, daqui a pouco. Aí, tô falando é sério, cara, tô falando sério mesmo. Minha mãe não cozinha bem, Jair? Porra! Eu só não vou com mais frequência lá porque é meio complicado, mas senão toda vez eu ia lá rangar na casa. Pra almoçar lá. Cheguei aí, almoçando, galera. Mas enfim. E galera, também aqui conosco. Quem? Isso mesmo, acertou quem falou. Ferdi, se apresente. Oi, galera, tudo bem? Comigo não. Tá vendo? Essa daí é a mesma de sempre. Lembra daquela? Ferdi TPM, Ferdi conclusiva. Ela está de volta. Isso. Sempre, né? Está aqui conosco. Mandar chocolate para a caixa postal. Mandem chocolate. Ela está naquela fase triste, entendeu? Fase deprê. Mandem chocolate. Mandar antidepressivos para a caixa postal. Mas isso mesmo, Ferdi aqui conosco. Mais uma vez, Tuta e Rafa. Para começarmos mais um cast, mas antes vamos para os nossos comentários. O cast anterior foi a entrevista com o Garoto dos Mamilos, isso mesmo. Mamia! Galera super empolgada aqui falaram. Rafael Pedro. Sério, gente? Que foi isso? Oi, entrevista. Pra você ver como a pessoa tá integrada, né? A gente ficou viajando por aí. Eu tô por dentro, galera. Maia dela que ela te dá um tiro na TPM. Sabe o que significa TPM? É tira a porra da mão, velho. Vacila aí. Mas enfim, não só pra ela, mas pras outras pessoas também que estão chegando agora. Semana passada entrevistamos o Garoto dos Mamilos, isso mesmo. Só vocês irem no cast anterior e escutar a entrevista, foi super bacana. Beleza? E é isso daí, tranquilo? E o primeiro comentário aqui foi do Rafael Pedroso Rodrigues. Ele falou: fala aê, carambeiros, muito foda esse caramba. O Garoto Mamilo é tão foda que nem precisa de dig-din. Isso, falou. Sabe as palavras de Rafael Pedroso Rodrigues. Isso. E o próximo comentário? Do Rainieri. Ele falou: daê, carambeiros, bom? Bem, Garoto Mamilos. O que dizer de um garoto que já causou tanta polêmica? Bem, adorei a entrevista, como sempre, mais um grande trabalho do caramba. Bem, é isso e abraço a todos. Abraço aí, Rainieri. Isso. Falou aí. Então, pra quem gostou, então continue divulgando aí a entrevista com o Garoto dos Mamilos aí, beleza? Se não me engano, já teve mais de 1.400.000 acessos aí. Então, divulgue a entrevista com ele. Tranquilo? Nossa, que ricos, uau, gente. Uau. Parabéns. Isso aí, banque um caramba. Banque um caramba. Divulgue a nossa entrevista. Foi difícil a entrevista, mas conseguimos lá. Foi muito polêmica, digamos assim. Mas enfim. Enfim, vamos começar o nosso cast hoje. Vocês já perceberam que é o cast do Dia das Mães. Isso, especial Dia das Mães. Cast de Natal, Brinks. Brinks não é Natal. Mas mãe, aquela pessoa super, hiper, ultra, mega preocupada com você, que te liga umas 200 vezes por dia para saber onde é que você tá. Uma coisa sensacional. E Tute, explique pra gente mais essa teoria mãezística, digamos assim. Cara, a mãe é uma parada linda, né, cara? Tipo, poxa, você ama sua mãe, independente do que ela fizer com você, você tem que amar ela. Porque você tem que amar ela. E, cara, eu não tenho muito o que falar sobre minha mãe. Mãe, você é uma pessoa tão especial pra mim, sabe? E todos esses 15 anos com você. Tá bom, não é momento de declarações agora. Não, mas cara, mãe é essa parada especial. Essa parada. Essa pessoa especial na nossa vida. Essa parada. Essa parada. O cara me indica a mãe dele como uma parada. Uma coisa sensacional isso. Mãe é essa pessoa especial na nossa vida que cuida da gente, se preocupa com a gente e liga pra você 33 vezes só porque você não ligou quando chegou no lugar. Mas isso é de... Rafa, a sua mãe é muito preocupada assim, ao extremo de ligar 33 vezes durante o dia? Não, ela não liga 33 vezes, mas ela é muito preocupada, sim. Mas eu acho que é setor de mãe. Mas não é muito preocupada, é tipo... É de verificar se tá bem, tá ligado? Se tiver oportunidade, por exemplo, hoje... A gente fez uma surpresa pra um colega meu. Aí eu ia sair da faculdade e ia pra casa de um colega meu pra gente comprar as coisas pra fazer tipo a surpresa pro colega meu. Aí eu saí mais cedo da faculdade, liguei pro minha mãe, eu saí mais cedo e tô indo lá direto já. Caramba, por que você não vem aqui em casa, almoça, tá ligado? Minha mãe não é preocupada não. Então assim não, mas tipo, mas ela cuida. But mãe sempre tem umas palas, né? Sabe também, né? A mãe sempre tente... Ai, meu Deus, meu filho, quem são esses amigos? Eles usam drogas, tá ligado? Eles bebem, são malucos, eles andam pelados na rua, eles têm filho. Engraçado isso também, que a gente nunca dá motivos para as mães se preocupar com a gente, mas elas se preocupam em dobro, como se o filho fosse um marginal, alguma coisa do tipo. Ferdi, sua mãe é preocupada com você ao extremo também? Não, ela nem liga. Não, desde os 15 anos ela me jogou fora. Nossa. E aí eu fico tentando voltar pra cá. Não, mentira. Às vezes ela resolve ser a pessoa mais preocupada do mundo. E aí eu não entendo, porque pra mim minha mãe, ela é da paz, muito liberal. Aí quando ela quer ser preocupada eu rio e aí ela fica brava, né? Porque, poxa vida, ela ainda é minha mãe, apesar de tudo, né? E aí quando ela não quer eu só vou embora, que é o que acontece tipo 90% das vezes. Não, a minha mãe, ela tem tipo umas falas tipo eternas, assim, de brigar comigo quando eu faço coisas pequenas. Tipo, sumiu com a televisão ligada de novo, tipo umas paradas de mãe, assim, saca? Ou quando eu perco a chave, eu perdi a chave, falei, putz, mãe, perdi a chave, mas onde você perdeu? Porra, mãe. Mas onde você perdeu? Então, mãe. Não, e minha mãe, quando ela vem assim, ó, mas não esquece, tá? Você faz não sei o que lá, e não esquece. Mãe, se eu esquecer, porque eu esqueci, não adianta você falar agora. Não, esquece. Esquecimento não é opcional. É, não é uma coisa de esquece. Não, não é assim. Você sai, né? Da parada pensando, e aí, quando esquecer ela vem, isso. Ah, mas é uma... eu tô esquecendo. Poxa vida, né, mãe? Você não tá sendo. Agora, quando acontece alguma coisa em relação à escola, faculdade, aí minha mãe briga, assim. Ela briga muito. Não, e também mãe é... Cara, não achou... Você não tá achando de jeito nenhum? Pergunta pra sua mãe. Puta que pariu. Isso aqui certo. Em casa, meu irmão, é maluco. Mãe é Big Brother, caralho. Meu irmão. Mãe sabe onde tá tudo na casa. Não tem jeito. E de vez em quando minha mãe faz umas paradinhas só pra me sacanear, tá ligado? Tipo assim, ela fala bem assim. Mãe, você viu o meu chinelo? E aí ela fala, não vi. Aí ela deixa você procurar bem uns 40 minutos. E caralho, roubaram meu chinelo. Aí sua mãe vai lá, levanta de onde ela está. Vai no lugar certo, pega e fala, está aqui. E olha com cara de desdém, com a cara assim. Otário. Sabe, minha mãe faz isso o tempo todo, cara. É muito foda aquela. Fala assim, mãe, você viu não sei o quê? Não vi. Aí eu fui, procuro. Falei, caralho, sumiu. Aí, sério, mãe, você não viu ela? Não vi. Aí eu falei, pô, caralho, que bosta. Aí de repente a minha mãe levanta, vai lá e puxa a parada da gaveta e te entrega. Está aí. Tolinho. É sério, cara, não, é sério. Agora, se sua mãe não acha alguma coisa, é porque ela realmente não existe mais. É porque ela não existe mais. Simplesmente sumiu e nunca mais vai voltar, cara. Só isso que eu tenho a lhe dizer. Eu nunca esqueci de uma vez que eu, tipo, tinha um álbum de figurinha do Rocket Power. Aí eu completei o álbum de figurinha. Foi o primeiro álbum, primeiro e único álbum que eu completei. Aí eu falei, não, eu perdi o meu álbum. Minha mãe tá fazendo isso só pra me ensinar a rezar, velho. Agora que eu percebo, ela falou bem assim, meu filho, você tem que rezar o que você acha. Reza o que você acha. Eu falei, beleza. Aí eu fui lá e tipo, ai meu Deus, onde tá o meu álbum? Por favor, me devolve meu álbum, criança tola, né? A minha mãe foi lá e abriu o armário e falou, ó, tá aqui. Tá vendo? E eu, what? Porque eu ficava muito impressionado, cara. E tipo, tinha umas paradas de mãe também, tipo, minha mãe chegar pra mim e falar bem assim, meu filho, não consegue, não coloca tanta comida que você não vai conseguir comer. Aí, tipo, a fome desaparece na hora, assim, só pro universo, tipo, nisso, que a mãe falou, tá ligado? Só pra você, pá, toma na cara, filho da puta. É sério. Teve uma vez que foi exatamente assim, eu cheguei com fome, com muita fome, velho. Eu jurava que eu podia comer um rodízio de pizza 10 pedaços fácil. Cheguei em casa, minha mãe tinha feito a comida mais gostosa. Eu falei, e é hoje, moleque, que eu como até mesmo. Vamos lá, meu irmão, é nóis. Aí comecei a colocar muita comida, minha mãe falou, olha só. Aí, não coloca muito, senão você não vai conseguir comer. Véi, na hora que ela falou isso, eu dei a primeira gravada, perdi a fome. Eu falei, olha que porra é essa? Meu corpo conspira pra eu não ter fome quando minha mãe fala. Ah, tudo que sua mãe fala é porque vai acontecer, cara, independente. Você tá, cara, você tá inventando de fazer alguma coisa, ela fala, eu acho que isso não vai dar certo. A parada acaba no dia seguinte. Cara, mãe, se ela fala um negócio que não vai dar certo, você já pode desistir, guarde, economize seu dinheiro, porque você vai ver. Se você continuar, vai dar merda, cara. Já avisei que vai dar merda isso. Não tem jeito, cara. Mãe prevê o futuro. Mãe. Cara, mãe é onipresente, onisciente. Mãe é tudo, cara. O legal também, né, às vezes nem a nossa mãe é a mãe dos outros. Como o Rafa tava falando aí, você vai pra casa dos outros pra ver a mãe do seu amigo, porque ela vai fazer comida pra você. Quantas vezes eu já fiz isso? É, não, se só que a mãe dos outros, tipo assim, sua mãe pros amigos é muito mais legal, né? Ela paparica eles muito mais, cara. Isso. Nossa, assim, sua mãe muito é mais massa. Legal. Já viu? É, sua mãe é muito massa só porque você tá aqui, cara. Caralho. Não, minha mãe é muito legal. O tempo todo, minha mãe é muito legal comigo, de verdade. O jeito que ela é com os meus amigos, ela é comigo. Só que ela briga comigo. É. Minha mãe é tudo comigo, assim como ela é com os meus amigos. Mas a única diferença é que ela não briga com os meus amigos. Você vai pra casa dos outros, mas... Ah, comida, pronto. Você vai lá, você... sempre que ela vai lá, ela te dá pão de queijo, isso. Coisa sensacional. Sempre tem refrigerante te esperando. Engraçado também. Agora, isso você vendo pelo lado do amigo que vai visitar. Agora, do amigo que fica em casa, tipo, ah, mãe, eu tô trazendo os amigos. Ah, meu filho, eu vou fazer comida. Ela nunca faz comida pra você quando você tá em casa. Ela sempre faz porque mas ela tem que impressionar, todo mundo tem que impressionar e fingir que tem uma família legal, cara. É, não, tipo, eu chego em casa num dia normal, mãe, cadê o almoço? Ah, pega o miojo aí e faz. É, esquenta. É, não, esquenta aí. De vez em quando eu nem tenho. Teve esses dias que eu cheguei que tinha arroz, feijão e farofa, cara, eu me sentia parceiro da galera que mora aqui do lado de casa, mas tudo bem. Mas aí um dia eu cheguei assim, mãe, eu tava fora assim, aí eu encontrei com um amigo e falei, porra, cara, bora dormir na casa. Não, beleza, então. Mãe, tô levando um amigo pra ir. Ah, tá bom, então tá. Passa no mercado e compra tal coisa que eu vou fazer comida. Eu, tá, mãe, por que você não fez semana passada? Ah, não, você vai trazer ele. Tá, entendi. Aqui em casa é uma raridade eu comer pão de queijo, essas coisas assim, enroladinho, coxinha, afins. Mãe, eu tô trazendo um amigo aí. Meu filho, você rala o queijo lá, tá? Que a gente vai fazer uns pãozinhos de queijo. Meu Deus, nunca faz pra mim, só porque eu chamo um amigo pra vir, ela vai fazer os pãozinhos de queijo. É uma coisa sensacional. Refrigerante aqui em casa, eu tomo uma vez na vida, outra na morte. Mas quando vem visita, eu tomo certeza que eu vou tomar refrigerante. É muito... Cara, nossa, mano. Vou trazer muito... Tem uma coisa de mãe que as mães gostam muito de fazer, é tipo chegar um amigo seu e ela falar bem assim, olha a foto, deixa eu te mostrar essa foto. Principalmente parente seu, antigo, aí mostra você lá com o finiquinho, o piru de fora, tá ligado? Cara, quem é que não... As mães adoram fazer isso, né, cara? Quem é que não tem uma foto no troninho, cara? Eu tenho uma, cara. Eu não tenho foto minha, eu tenho foto minha de fralda, mas só isso. Eu tenho. Não, sim, mas sempre tem uma fotinha com a fralda aberta, cocô lá. Nada. Cocô! É tipo, olha, ele cagou, cocô, vamos tirar uma foto. Isso não, mas. Aí manda tipo pro cara revelar. Faz. Não, não, porque, sério. Tipo, quando tirou, meu filho cagou, tira uma foto, ligado? Ah, sempre acontece, para. Ah, meu filho cagou. Aí ainda entrega o negativo pro cara, tá ligado? Ele entrega o filme, aí o cara vai revelar, vê um PT se cagando. Ah, olha só, vamos filmar. Eu vi o pena dos caras na Kodak quando era pra revelar a foto com o filme. Cara, era só bebê cagado, era só bebê de fralda aberta, moleque. Mães são cruéis, cara. Graças. Gente, cocô não, juro. Nunca tiraram foto do meu cocô. Eu não vou tirar foto do filho cagando, cara, por favor. privacidade, ao menos nisso, cara. Porra, tiraram a minha, eu sou vergonha da família, porque eu tenho uma foto sentado no troninho, uma coisa sensacional. Sim, sim. Uma coisa que a mãe gosta de contar a história, né, de antigamente, pra você assim, filho, era uma vez, saca, tipo, um dia, minha mãe contava outras histórias, e eu, tipo assim, eu me amarro nas histórias, saca, tipo, quando ela veio falar assim, que eu gosto muito de leite com pote, saca. E ela veio me contar a história de que que eu odiava quando eles cantavam a música pra mim, que eu tomava tanto leite com Todd e eu não conseguia pronunciar. Eu falava Leicotó. Ela falava, mãe, quero Leicotó. Aí, beleza. Até que eles imitaram a música pra mim, saca? Que eles ficavam cantando assim, ó, Leicotó, Leicotó. E eu ficava muito puro. Era só isso, a música era só tipo Leicotó, Leicotó, Leicotó, Leicotó. Só isso, saca? É tipo um ego pocotó. É uma égua pra contar, só que é Leicotó, é malandro. Aí, tipo, eu ficava muito puto. Cara, metendo minha mãe, que eu ficava muito nervoso. Aí, eu falava, eu também não quero Leicotó mais. Aí, teve um dia que minha mãe chegou pra mim e cantou essa música, eu falei que ia fazer greve. E a minha mãe, greve de quê? Eu nunca mais vou beber Leicotó. Ai, meu Deus. Tem altos, velho, altos. Mãe tem que aturar essas coisas, né? Eu amarro, é verdade, quando você me conta as histórias. Sério, minha mãe, tipo, parava pra varrer a casa, e quando ela parava de varrer e encostava a vassoura, eu, muito atentado, ia lá, pegava a vassoura, e eu não sabia falar vassoura, eu falava varouça, pegava, começava a ficar gritando, dança da varouça, e ficava... Eu juro. Vai. É que nem o meu irmão que falava fuca do vovô. Ficou eternamente, velho. Ficou eternamente. O meu irmão tem 23 anos, tem um carro, trabalha e pra sempre vai ser o fuca do vovô. Sei lá. E tipo, ela sempre conta, né? Daquelas palavras que você nunca. E a mãe adora contar a história pra você de quando é. Na minha época. Não tem nessas palavras, mãe? Não, na minha época, pegava um ônibus lotado, 2 horas. Você reclamava de 10 minutos de pé? Na minha época, eu trabalhava com meu pai. Sei lá, num hotel, pá. Vocês são vagabundos. Meu pai fala muito. Na minha época, eu trabalhava, era de capinando, rapaz. Pegava um chá. Eu capinava, rapaz. Tá bom, pai, quer que eu vá capinar? Mãe, eu tô indo lá então trabalhar com meu pai, tá bom? Vou lá, até temporando. Pegar na enxada, que não sei o que, nossa. Essas aí. Agora também uma coisa que eu não entendo. Parem pra pensar comigo também nessa. Beleza, você começa com suas namoradas, com seus namorados aí, afins. E sua mãe começa a te falar, minha filha, cuidado, que não sei o que e tal. Agora você já parou pra pensar como foi que a sua mãe conheceu seu pai? Eles nunca contam detalhes de como surgiu. Uma coisa da gente é que os nossos pais nunca. Parece que os nossos pais nunca foram adolescentes. Nunca foram, cara. Eles pulam essa parte da época da vida deles, cara. Da adolescência. Da adolescência, de como conheceu seu pai e como foi. O vucu-vucu lá, ele sempre pula essa parte, eu quero entender. Não, eles contam, tipo, uma parada básica, tipo, pai, como é que você conheceu minha mãe? Ah, não, é curso de pré-vestibular. É, tipo, pai, como você conheceu minha mãe? Ah, eu, sei lá, trabalhava perto onde eu trabalhava também, a gente se conheceu, enfim. Ah, com 27 anos eu ainda era virgem. É, beijado, nunca fui pra festa e nunca saí com os amigos, eu encontrei a sua mãe. Meu pai era danado, minha mãe também não era nada tão... Santo assim. Não, eu odeio quando os pais falam. É, tipo assim, meus pais nunca falaram isso, mas eu já vi pais de colegas meus falando isso e deu muita vontade de falar, vai tomar teu cu. Porque foi bem assim. Ele falou bem assim. O cara falou bem assim. Ah, olha, cuidado, não sei o quê. Eu conheço muito bem. Na minha época eu fazia coisa muito pior. Então o que, que você tá falando, filho da mãe? Fazia coisa muito pior, sei. A coisa pior era fumar cigarro de palha, já que você pegava na enxada. Que dia você tá dando? Essa é a, pai. Agora eu quero entender por que sempre pulam essa época, essa fase da vida deles. Não, e mãe também, mãe é Porto Seguro, não tem jeito, cara. Você pode estar, cara, pior, cara. Vocês podem ter, tipo... Porque a mãe, cara, percebe tudo, né, velho? É, não, você pode, tipo, cara, você pode ter tido a pior desilusão da sua vida. Você chega em casa tentando não mostrar isso, cara. Você abre a porta e sua mãe já fala, o que, que foi? O que aconteceu, filho? Por que você tá com essa carinha? O que você tá com... Quer conversar? Senta aqui. Vamos conversar então. É, não. Por que você tá com o cu na cara, filho? O que tá acontecendo? Porra, minha mãe só pergunta o que é que houve, cara. Eu não falo nada de cu, não. Pô, aí só piora as coisas. Você tá com o cu na cara? Tô com o cu na cara, não. Não, e a mãe sempre percebe, cara. Minha mãe percebia tudo, velho. Se eu chegasse com alguma coisa diferente em casa, ela já percebia. Teve uma vez que, tipo assim, eu peguei a lapiseira emprestada de um colega meu, fui fazer dever, minha mãe falou, esquece essa lapiseira, não é sua, não lembro de ter comprado essa pra você. Porque a mãe é sempre tipo, meio CSI, tá ligado? É, mãe. Então, eu encontrei aquela sua cueca atrás da porta do banheiro, o que que tá... Ih, mãe. Droga. Não, tipo, quando você passa mal, ela já fala assim, o que que você comeu de diferente? É que... E ela vai fazendo, tipo, toda uma parada da sua dieta alimentar, assim, que fala, tá porra. Então ontem você jantou, não sei o que lá. Semana passada você comeu, não sei o que lá. O que você comeu no lanche hoje? Não, mãe, não sei o que lá. Deve ser isso. Ela já é toda. Mãe é nutricionista, mãe é médica. Principalmente médica, isso. Né? E quando a mãe desconfia de você, sendo que você não tá fazendo nada? É. Tipo, ela fala bem assim. Onde você tava? Na casa não sei quem. Onde você tava? Não mente pra mim. Não mente pra mim. Mano, sério, velho? Que é? Sai. De vez em quando sexto sentido dá uma falha. Você dá vontade de rir. Quando ela descobre é foda também. Tipo, ela liga, ela fala bem assim, você fala... Sei lá, você fala assim... Você passou na casa de um amigo antes de ir pra casa e não quer dizer. Só pra dar um exemplo. E aí a mãe fala, não, tô indo pra casa. Ai, ai, ai. Quando a mãe fala ai, ai, ai, é foda. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Até já sei. Não mente pra mim. É foda. As mães sentem, velho. Só que às vezes elas sentem errado. Mas a mãe tem sexto sentido, mas falha de vez em quando. É falha, mas a maioria das vezes não. O que você fez lá? Mãe, só joguei videogame. Sério, mãe? Mas é questão de confiança também, né, cara? É. Se você faz merda, aí sua mãe não confia em você. Mas tipo, se minha mãe confia muito em mim, fala, mãe, tô indo pra casa de tal pessoa, tal, tal, tal, minha mãe acredita em mim. Porque, tipo, eu não sou filho da... Sei lá, também não tem por que eu mentir pra minha mãe. Sei lá, se eu vou pra casa de tal pessoa, acho que normal. Só que... Mãe, ela sabe do jeito das coisas. Mas, a gente tem que admitir, né? A gente não ia ser bosta nenhuma se nossas mães não estivessem perto da gente. Mano. É. Comida, um monte de coisa. Puta que pariu. Nego fala assim, nossa, tô louco pra morar sozinho. É. Quero ver quando você começar a morar sozinho, você não vai ligar pra sua mãe pra perguntar como faz arroz. Meu irmão falou desse jeito. O meu irmão, velho, falou desse jeito. Mãe, quando eu for morar sozinho, posso lavar as minhas roupas pra senhora lavar? Aí ela falou, você me pagar? Não, e mãe no computador, cara. Mãe no computador é uma coisa linda, né? Mãe no computador é sempre assim, como é que eu clico? Que nome é esse? File? Que é file, mãe? É file. Que é file? É arquivo, mãe. Arquivo de quê? Puta que pariu, você me lembrou uma coisa muito, muito cabulosa. Quando a mãe fala bem assim, ó, Rafa, vem cá, já vou. Aí, esse já vou é a coisa que as mães mais odeiam, né? Aí ela vai lá, fala assim, Rafa, leva o lixo pra mim, já vou. Se tu falar já vou, ela pega o lixo e começa a levar cabulosamente. Você. Tipo, ela não espera nem um segundo, cara. Aí você sai correndo atrás, não, deixa que eu vou, ela, não, deixa que eu vou, não, deixa que eu vou. Aí fica nessa briga de... Aí quem pega, independente de quem levar o lixo, os dois ficam putos. Tipo, o já vou pra sua mãe tem que ser agora. Não adianta você falar já vou e daqui a um segundo, três segundos. Não, você tem que estar em dois lugares, moleque. Falar com limpa o banheiro, limpa a sala, teletransporte e vai. Limpa o banheiro, tá limpo, mãe. Bom. Limpa a sala, já vou. Sala tá limpa por ela. Caralho, velho, já vou. Ela limpa o mais rápido possível. Quando você chega, ela tá tipo... Ela mas, fala, mãe, quando você veio com milho, eu já tava com o bolo feito. Eu quero foi tirar isso pra minha mãe agora. Não, sua mãe pode escutar esse cast, não. Você vai falar pra sempre isso aí, moleque. Quando você veio com milho, o bolo já tava feito, é ótimo, cara. Você fala direto isso, cara. Sensacional. Que mais? Outra coisa também é que mãe não presta pra ter celular. Ela sempre vai esquecer em cima da estante, cara. Caraca, velho, puta que pariu. Porque ligou, não atendeu, tá fudido, meu irmão. Mas agora quando você liga pra sua mãe, sua mãe nunca atende. Nunca, nunca. Tipo, cara, tá verídico. Fica uma saidinha, assim, você deixou lá em casa. Verídico, cara, eu fui pro curso, cheguei no curso e falei, mãe, o curso termina às 7 horas. 7 horas eu ainda liguei pra ela, mãe, terminei o curso, mas vou ficar aqui conversando com a galera. Mais tarde eu te ligo, beleza. 7 horas, deu 8 e meia. Eu vou pegar meu celular e eu vejo 22 chamadas perdidas. Caralho, véi! Comunidade, véi! Tem uma comunidade do Orkut bem assim, ó. 50 chamadas perdidas. Mãe, aí. Fudeu, mano, fudeu. Eu ligo, mãe, o que que eu... Cara, eu ainda ligo, mãe, o que que houve? Nada, só queria saber onde você tá. Porra! Aí de vez em quando eu tô na merda, eu preciso que ela me busque. Ou que ela me dê orientação, não sei lá, qualquer coisa. Tipo, ah, mãe, que ônibus eu pego? Vou ligar. Chama, ninguém atende. 15 minutos, chama, ninguém atende. Cara, depois de 2 horas, ela liga e fala assim, ah, não tinha visto o celular tocar, o que que houve? Vingança, vingança! Ah, cara, só pode ser vingança, mano. Só pode ser vingança, cara. Não, mas é impossível, cara, como é que alguém... Como é que a mãe não vê o celular tocar, cara? A mãe fala bem assim, ó, vai dar merda, e vai lá e dá merda. Aí ela fala, falei. Só fala assim, otário. Porque se falei é tipo um... É tipo um se fudeu. É. Ah, mais uma coisa que você pode ter certeza, agora vai ser uma coisa tipo, meio que verdade. Uma coisa, eu não sei se... Tipo assim, eu sei que existe umas mães dessas, joga filho no lixo aí, que é pai, mas... É... As mães, pelo menos a minha mãe, acho que a mãe de vocês também... Por mais que ela brigue com você e seja chata ou super protetora, porque se ela é chata é porque ela é super protetora, mas tem certeza que ela faria tudo, né, pelo filho, né? Por isso que ela preocupa tanto, fala tanta merda, porque faz tudo. Com certeza. Isso é a frase que ela usa. É a frase que ela usa. Eu estou falando isso pro seu bem. É. Mas é sempre assim. Sério, minha mãe fala, vai dar merda, não sei o quê, eu tô falando isso. Não vai não, mas relaxa, é o que eu tô fazendo. Falando isso pro seu bem, não sei o que dá merda, aí sua mãe fala, eu te avisei, mas ela vai lá e mesmo assim te apoia, é isso aí, ou, em alguns casos, né, mas aí você vai ficar de recuperação, te avisei, tô no cu agora, otário, é, agora tipo, vai estudar, né? A gente estudou e agora, o que que você faz? Pode ir aí, nerdão. Não, e às vezes que você quebra tipo um bibelô na sala, tá ligado? E aí fica, tipo, você quebra, mas ela tá fora, aí você fica naquela tensão, assim, você esconde os cabos e tal. Pariu, aí ela chega na sala assim, você fica meio que, tipo, ela não vai ter. Caralho. E ela nota, na hora que ela nota, ela falou que... Não, que aí, tipo, ela vai, guarda as compras, e quando ela volta, ué... Eu culpo animais de estimação. Cadê o bíblio? Eu não tenho animais de estimação. Por espírito, você falou. Poltergeist. Mas eu invento, eu falo, gente, acho que entrou um gato. Mãe, deve ter entrado um gato, mãe, certeza. Mas a gente mora no 28º andar. Mãe, nunca se sabe esses gatos, né? Hoje em dia, gatos, né? Loucos. Você não acredita, mãe, mas do nada a cadeira começou a voar, começou umas vozes. Aí foi, derrubou o bibelô, aí voltou ao normal. Cara, já aconteceu isso comigo. Um jarro gigante. A gente tá, eu e o irmão tava brincando de guerra de travesseiro, pra você ver a brincadeira que a gente vai fazer na sala. Aí um travesseiro voou no jarro, o jarro caiu no chão. Aí o caralho, fudeu. Aí eu fui, o que o inteligente aqui fez? Cara, eu sou muito inteligente quando eu era criança. Escondeu o jarro. Não, peguei o jarro, ficou lá com cola super bonder. Colou dentro do jarro, né? Não, aí ficou aquele jarro todo montado. Mas tipo, a arte moderna, tipo, só os quadradinhos. Barroca! É, ficou chapiscado. Muito, ficou muito engraçado o jarro montado, mas só todo feito de quadradinhos de espatifado no chão, velho. Gente, olha só. Minha mãe ouviu falar de gato, e aí ela falou que ela quer contar uma história sobre gatos. E como é Dia das Mães, tipo. Hoje de manhã eu saí pra trabalhar. Vejo que tem um gatinho da vizinha. Que ele, assim, é muito entrão, né? Então, se você bobear com a porta do carro aberta, ele entra e não sai nunca mais. Eu super atrasada, desde que o gato entra dentro do meu carro. E aí, eu queria que o gato saísse. E aí, eu peguei aquele negocinho de pôr lixo, né? Que a gente usa pra pôr lixinho. E aí, eu comecei a tentar chamar o gato com aquele negocinho. Aí, começou a se arranhar naquilo, me arranhou. Aí, ia fazendo umas moças e eu, moças... Vocês podem me ajudar aqui a tirar esse gato? Ah, não, eu tenho medo, não sei o que tal. E eu atrasadasse o gato da vizinha, altos rolês dentro do meu carro, depois pulou por cima do porta do capô. Aí eu tinha que tirar o carro da garagem, não sabia se o gato tinha debaixo do carro. Enfim, eu passei um apuro com o gato. O problema é que se você matasse o gato, a vizinha ia te culpar, né? É. Se acontecesse alguma coisa com um gato, a culpa seria sua. É. Não do gato ter invadido sua residência. Difícil, né? esse gato que ela tá falando, ele é retardado. Tipo, eu, hoje eu tava saindo, assim. Aí esse mesmo gato, tipo, eu olhei pro lado. Sabe quando você tá, assim, devaneando? Eu olhei pro lado e o gato tava, tipo, parado, assim, olhando pra mim. Numa tá, posição porra. Totalmente absurda, em cima do coqueiro. Aí eu fiquei olhando, tá, tipo, ai, gato. Gato mutante. Me encarando, assim, eu, tipo, ai, sabe, gato, você já tá em cima do coqueiro, cara. Toda vez que eu chego em casa, o gato da vizinha tá no meu carro. Toda vez que eu saio de casa, o gato da vizinha. Diz aí, mãe da verde, o que você vai fazer? O gatinho da vizinha. Vou atropelar esse gato pra ele nunca mais entrar no meu carro. Sai voando assim. Não, e quando você. Quando a mãe fala que é pra você não ir, aí você fala, por quê? Aí ela, porque eu não. Por que não? É, tipo, de vez em quando a mãe não faz lógica. Isso, por quê? Porque eu não quero que você vá. Tá bom, eu não vou, mas só me dá um motivo pra eu ir. Aí você fala bem assim. Só me dá um motivo pra eu não ir. Só me dá um motivo. Aí ela fala bem. Aí ela começa a falar bem assim. Porque eu não quero, ponto, acabou! Porque quando ela tem razão. Não, ou então ela vira e fala, eu tô com uma intuição ruim, você não sabe, intuição feminina. Da última vez que alguém desrespeitou a intuição feminina, morreu. Então, você vê o que você quer fazer. Então eu quero ir de qualquer jeito. Não, então você não vai, pronto. Aí você não vai. Ou quando ela fala assim, você que sabe. Ei, esse é o pior, cara. Aí que você não vai. Esse vai pro ir, então. Mãe, eu quero ir. Mãe, eu quero ir. Não. Mãe, eu quero ir. Não. Mãe, eu quero ir. Tá bom, você que sabe. Não vou mais não, mãe. O você que sabe, cara. Se acontecer alguma coisa com você, meu irmão. Tu tá do salo. Cara, se a sua mãe falou você que sabe, cara. Desiste da ideia agora. Cara, você que sabe é tipo fazer um pacto você com um capeta, sabe. Cara. É uma coisa pra Deus. Você pensa que eu não mando em nada mesmo, né? Uma vez. Caraca, uma vez, eu mãe. Eu não mando em nada mesmo, é clássico. Mãe, deixei no Pillow Fight, aquele flash mob e tal de guerra de travesseiro, blá blá blá. Não, Tuti, não sei lá, tá ameaçando de chover, você tá com coisa na mochila, vai dar merda. Mãe, deixa eu ir, eu tava na casa de um amigo. Tá bom, você que sabe. Cara, choveu, eu quebrei minha câmera, eu me machuquei, eu caí de cara no chão. Foi a pior. Foi legal, mas foi um dos piores dias da minha vida também. Não, você que sabe. A mãe falou você que sabe, eu falei assim, não vai, senão eu vou te bater quando você voltar. É simplesmente. É porque a mãe, ela nunca diz na lata. Ela sempre fala por metáforas, tipo, você que sabe, faz o que você quiser. Eu te disse, tô te avisando. Isso. Agora outra coisa também é presentes para a mãe. A gente já falando já no Dia das Mães e presentes. Você pode dar qualquer coisa para sua mãe que sua mãe vai gostar. Tipo, ela não vai chegar para você e falar, até um meu colar filho, de um colar de macarrão, qualquer coisa de macarrão que você der para sua mãe, ela vai achar, olha que bonitinho, obrigado. Ela nunca vai falar, eu não gosto, mas obrigado assim mesmo. Ela nunca vai falar, cara. Mãe ama demais. Não, mãe, né? Que tem filho no prezinho, né, sofre. Sempre vem uns colar de macarrão, uns desenhos assim com umas colas fedorentas. Porra, uma vez eu fiz pra ela um vaso de guardar pão, que era tipo muito pequeno pra caber pão e muito grande pra ficar na cozinha, e era totalmente bizarro, e ela ficou toda nossa, filha, obrigada. E eu, mãe, eu queimei todos os dedos pra fazer isso pra você ficar feliz. Ela, nossa, filha, eu fiquei muito feliz. Com aquela cara de, aham. Muito bonito, filho. Adorei. Nego de escola é filho da puta, né? Recorta um coração e manda você pintar lá dentro. É. Não, cara, trabalho pra mãe. E pior é que a mãe adora. Não, de vez em quando é R$5 pra eles te darem um pedaço de madeira pra você fazer coração com canetinha na madeira. Porra. O que eu lembro até hoje que eu fiz foi um porta-joias de palito de picolé. Quem é que vai usar um porta-joias de palito de picolé? É o que ele explica isso. Aí mostra pra essa amiga, assim, olha, meu filho que fez. Nossa. Aí, tipo, nossa. Não, que nem uma vez que eu fui inventar de fazer uma, tipo, eu peguei aqueles copos grandes, tipo de cinema, que eles dão em promoção de filme, peguei e fiz uma parada com argila em volta e coloquei mãe te amo desenhado assim, tudo feito. Levei lá pra casa, aqui mãe. Oh, que lindo. Que lindo, vou tomar. No dia seguinte eu não vi mais. Vou tomar água num copo de argila. É. Sensacional. Nunca mais vi também. Ela jogou fora. Mãe também protege, né, cara? Mãe protege muito, cara. Tipo, das dores. Quando você tem um animalzinho morre. Que nem eu tinha um passarinho Pepeu aos 4 anos. Então dava um Pepeu. Caralho, velho! Passarinho Pepe, ah, passarinho Pepe. Pepeuzinho. Eu andava com a parede, eu andava com a gaiola dele assim, pra todo lado. Você nunca foi a mesma. Nossa, moleque, eu pegava a gaiola dele e saía gritando pela casa, Pepe. Era muito. Era a única palavra que você conseguia falar, né? Pepeu e Varossa. E Burro, que era a minha chupeta. Porque eu chupei chupeta durante um bom tempo. E aí com Pepeu pra lá, Pepeu pra cá, não sei o que lá. Aí um dia o Pepeu morreu, só que tipo, eu não vi, eu tava no colégio. Quando eu voltei, Pepeu eu morri. Cadê o Pepeu? Pepeu se fudeu. Ela contou a maior história. Aí ela foi mãe filha da puta e falou, morreu! Morreu! Aprende a viver. A vida é assim, é o ciclo, você. Nasce, envelhece, você vai sofrer mais que isso. Caraca, não. Aí ela contou toda uma história. Falou que ele fugiu, tentou segurar ele, mas não conseguiu. Aí veio olhando pela janela. Morreu, fiquei... Esse que é o lugar do passarinho, filho. O carro dele é na vida. E minha mãe que comprou um outro substituindo o Billy. Nossa, eu já contei isso, né? Que morreu o meu peixe. E aí ela foi lá e comprou outro peixe totalmente feio e tosco, falando que era o Billy, pra dizer pro Gabriel que ele não tinha morrido. Só que assim, ela tava protegendo o Gabriel, porque eu fui lá toda... Ué, mãe, o Billy tá esquisito. Ela, ele morreu. Ou seja, só porque eu sou velha, não precisa mais proteger, né? Beleza. Mas mãe, isso não é um peixe beta, é uma carpa. Né? Mas isso, e ela, isso não é. Morri, isso é uma tilápia, eu acho, mãe. Mãe, isso não é um peixe beta, isso é uma sardinha, mãe. Isso é uma carpa. Mãe, por que você comprou um bife e colocou no aquário? Não, mãe, a gente não tinha um hamster, a gente tinha um peixe. Caraca. Não, e nego que. Que compra eletrodoméstico pra mãe, ao invés de comprar, sei lá, uma coisa pra mãe, compra uma máquina de lavar. Tipo, ó, mãe, você vai se divertir pra caramba com esse presente, é. Toma uma máquina de lavar. Lembrar que ela ainda tem que lavar essas roupas. Mãe, olha o espelho de passar vapor, mãe, ó. Vai passar as roupas mais rápido. É. Porra, sacanagem. Mãe, fogão 6 bocas, vai fazer agora mais comida pra gente, mano. Olha só, agora arroz, feijão, tudo ao mesmo tempo, mãe. Olha que bom, né? Meu Deus, mano. Ele é cruel demais, cara. Mãe é muito boa pra aguentar isso. Presentes sensacionais. Mas enfim, vamos encerrando o Caramba Cast por aqui. Beleza? Mas antes, vamos para as nossas conclusões de Dia das Mães. Rafa! Pois é, mano. Eu vou resumir. Olha, não seria nada sem minha mãe. Beijos. Isso. E Tute? Pô, cara, eu queria agradecer não só a minha mãe, mas a todas as mães do mundo, porque vocês são perfeitas por aturarem seus filhos, cara. Isso. E o Ferdi? Então, mãe, eu queria dizer que você, né, obrigada aí por tudo, mas se eu fosse você, eu não tinha tido filho não, né? É mó saco ter filho, ficar aguentando gente chata te enchendo a vida inteira, sendo ingrato, feio. Aí que você tem aqueles bebezinhos molinhos, eles crescem e ficam feios, você tem que conviver com a feiura dos seus filhos e tal. Porém, já que você teve, obrigada por cuidar da gente. Isso. E um recado pra todas as mães aí. Tranquilo? Bom, mas é isso aí. Encerrando o Caramba Cast por aqui, galera. Ah, não se esqueça de divulgar aí no Twitter, tanto o Cast do Dia das Mães, como o Cast dos Bambinos e os outros casts passados. Beleza? E é isso daí. Aguardamos você no próximo Caramba Cast. O que será que vem por aí? E hasta la vista. Fui! E aí, galera do Caramba Cast. Aqui é Ângela, mãe do Rafael. Olá, eu sou a mãe do Jaider. Oi, eu sou a mãe da Ferdi. Tô vendo que vocês estão fazendo uma homenagem para todas as mães dessas pessoas maravilhosas do Caramba. Beijo para vocês e até a próxima. Eu desejo a todas as mães um feliz Dia das Mães.